whatever we do, it's only me, it's only you. Wherever we go to, whatever we do, it's only me, it's only you. Produções e mixagens DJ Fabinho do Máximo. Mais um CD com a marca dele. It's only me, it's only you. Kiki Sound. E agora o bicho vai pegar. Kiki Sound, e você sabe disso. Arreda que a carreta Kiki Sound High Volt chegou. Kiki Sound, de Belém do Pará para todo o Brasil. whole life just to feel it. No, all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart beating, and even far, this is my home. Oh, never let me go. Carreta Kiki Sound. A evolução continua. Kiki Sound, agora é High Volt. Para todo o Brasil.

Ei, Sandão, bota aqui Kiki Sound pra detonar geral. A sentir é um jogo sem volta, não dá pra evitar. Penso e penso, mas volta a errar. Não dá pra escapar. É um ciclo vicioso que eu sei como acabar. Sei quais são as falhas, mas isso não me para. Mas isso não me para. Tu és um erro. Eu não me canso de cometer, mesmo sabendo que me faz sofrer. Eu não me importo. Está a carreta Kiki Sound. E agora o bicho vai pegar. Se aliás, Aracaju! Olha a pegada, é segura, é pra tocar no paredão. Até quem não gosta, escuta. Isso é chão de avião das meninas. Danadinhas, o comandante liberou, cê perde a linha. Vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai. Vai, vai, vai no chão novinha, vai no chão novinha, vai no chão novinha, no chão, no chão. Esse tiro de bola. Escuta, a menina, danadinha. O comandante liberou, cê pega ali. Vai no chão novinha. Eita, DJ. Fabinho. Vai no chão novinha. Vai no chão novinha. Vai no chão novinha. Vai no chão novinha. Aqui